Uma dia maneiro, Dima Olima Nea. Lumbea Luma, uma semana de Nene, Lumbeo, Dima Lea Bíblia. Abraço e Guna Mate, Uma Dia. Umba, Umba, que lindo. Se acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar.